te vois naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança, andei descalça. Mariquinhas, vai estar tudo tão mudado que não via, não há as tais janelas que tinham tabuinhas, borracha ao telhado. Não vi nada, nada, nada. Se tivesse recordar a Mariquinhas e ao piso dobrado e azulado, onde havia as tabuinhas. Já noite

Eu vou te dizer que não quero. a todos. E hoje é quarta-feira, então é Portugal em festa, com a muita música portuguesa. E na companhia do Vitor, estarão juntos até o meio-dia. Olha o teu carro, tenho medo de o estragar. Passas uma e passas duas, mas não dá, não consegues controlar. Então, espero que está tudo bem por aí. Neste tempo de chuva, é tempo triste. Mas com a música tudo se põe bem, tudo se põe alegre. O Zé ficou envergonhado. Então no programa, como dá-te muita música portuguesa, só disto e brasileira. E a nossa dona Carolina, se calhar que estará de novo. Começo a desmontar. Pouco falei, muita música, não é? Então tiveram a ocasião de ouvir Maria Lisboa, que estará junto com nós na sala de festa de Montição de São João de Valdia, sábado 9 de novembro. Sim, sim, sim. Estará aí com nós por uma grandiosa festa, porque é aos 34 anos da rádio. Já há 34 anos. Olha o teu carro, o tempo passa. Então tiveram ocasião, como eu estava a dizer, a ouvir Maria Lisboa. Agora estamos a ouvir Stephanie e o Carlos José. Então eu gostava de ver os Carlos José andar. Então vamos lá. Carvalho, Portugal em festa e Portugal já está em festa. Viva a nossa terra, cheia de alegria, a gente só quer festa de Maria. Viva a nossa terra, cheia de alegria, a gente só quer festa de Maria. Viva o São Pedro, São José e São João, são dias de festa com as suas precisões, cantar e brindar, a questão tradicional. Viva as nossas festas típicas de Portugal. Viva o São Pedro, São José e São João.

tornámos com Celina Carvalho Portugal, terra da beleza, isto não há dúvida nenhuma. Visitei a Lisboa, linda cidade, por ser a capital, e o Algarve, que é a zona mais turística de Portugal. Posso viver tão distante de ti, mas eu sei que um dia voltarás. Nunca esquecerei. Recordar os meus amigos e minha família, que nunca esquecerei. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa. Com tua paisagem e os teus jardins, é do lindo encanto que trago em mim. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa. Com tua paisagem, trago em mim. Também conheço Amarante, freguesia do Porto, meu berço natal. E percorri todos os montes, onde há sempre uma festa em qualquer lugar. Voltarei. Recordar os meus amigos e minha família, que nunca esquecerei. Recordar os meus amigos e minha família, que nunca esquecerei. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa. Com tua paisagem e os teus jardins, és o lindo encanto que trago em mim. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa. Com tua paisagem e os teus jardins, és o lindo encanto que trago em mim. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é uma princesa. Com tua trago em mim. Sou de Portugal, terra de beleza, minha capital é de uma princesa. Com tua paisagem e os teus jardins, és o lindo encanto que trago em mim. Olá, eu sou Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Uma carta escrita com sinais de ti, com poemas de amor mandadas por ti, pois quero-te mesmo assim. Queria ter o meu telefone a tocar por ti, queria ter mensagens, notícias sem fim, pois a vida é mesmo assim. Coisas bonitas que eu sempre quis, gestos sinceros de pura magia, fazem esta sinfonia. Essa mulher que me diz coisas bonitas que eu sempre quis, gestos sinceros de pura magia, fazem esta sinfonia. We'll be right back.

chegamos a pensar, não vamos aguentar. Isto vai dar faísca. Esta mulher bela, e dos meus olhos duvidei. Afinal de contas, ela é tudo o que eu sonhei. As minhas pernas tremeram e eu nem soube o que dizer. Eu tentei disfarçar e eu tentei esconder. Mas a mal foi no terno e começou a falar. Vai dar faísca. Até um santo no altar começou a tocar. Isto vai dar faísca. O sol da rua a tocar e na coluna a bombar. Isto vai dar faísca. Até chegamos a pensar, não vamos aguentar. Isto vai dar faísca. A moto olhou para nós e começou a falar. Isto vai dar faísca. Até um santo no altar começou a contar. Isto vai dar faísca. O som da rua tocar e na coluna bombar. Isto vai dar faísca. Até chegamos a pensar, não vamos aguentar. Isto vai dar faísca. Chegamos a pensar, não vamos aguentar. Isto vai dar faísca. E sabem uma coisa? O que tu queres sei eu. Estou cansado, tá, vamos lá, o que tu queres sem eu com Emmanuel Mani. Em meu pensamento, estarei presente para que me procures e não me sintas mais. E pela ladrão no teu coração, que vale tudo proibido. Eu vou te conquistar, eu não te vou ligar. Que eu gosto do teu jeito atrevido. O que tu queres sem eu? Queres me envolver, me enlouquecer, não tens nem olhar. O que tu queres sem eu? O que tu queres sem eu? Queres me iludir, te divertir, não tens não gostar. Estou cansado, sinto-me enganado. Agora o que eu quero é te conquistar. Em meu pensamento, estarei presente para que me procures e não me sintas mais. Merito é ladrão no teu coração, levar o fruto proibido. Eu vou te conquistar, eu não te vou negar. Eu gosto do teu jeito atrevido. O que tu queres sim? Queres me envolver, me enlouquecer, não tens nem olhar.

agora outra vez cuidado, a gatinha da vizinha, Bastião, gatinha da vizinha. Minha vizinha comprou há dias uma gatinha. O raio da mulher não quer ficar sozinha. Eu vou lá ver com ela. Sou um rapaz de emoção. Diz ela na gatinha: não chegues a pôr a mão. Oh mulher, fica sossegada. Que a tua gatinha eu só quero bem. Eu não vou estragar nada. Como eu não brinco a ninguém. Oh mulher, fica sossegada. Que a tua gatinha eu só quero bem. Eu não vou estragar nada. Como eu não brinco a ninguém. Ai que fibra, é tão boa. Já comi tantas da melhor, velha para um talho, onde a carne tinha fama. A patroa é minha amiga, até me leva a ter a cama. Todos os dias está comigo, já tenho muito que fazer. Engraçou com a minha cara, a fibra mandou-me comer. Ai que fibra, é tão boa, já comi tantas, a melhor é da patroa. Não há igual, é do meu agrado, foi uma vez e hoje estou viciado. Ai que fibra, é tão boa, já comi tantas, a melhor é da patroa. Não há igual, é do meu agrado, foi uma vez e hoje estou viciado. Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Chegou agora o Miquel Acordeão. E Miquel Acordeão, ai, como é que é? Hoje é noite de folia, vou cantar a dia e dançar até mais não. Seja com a moreninha ou até com a loirinha, eu danço, virei o malhão. Com a minha concertina e a cantiga não desafina, vai ser tão bom este bailão. E o povo todo a dançar, vai ser toda noite a cantar com Miquel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos a ter o pé. Bate na palma da mão. Chegou agora o Miquel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Chegou agora o Miquel Acordeão. Hoje é noite de folia, vou cantar até ser dia e dançar até mais não. Seja com a moreninha ou até com a loirinha, eu danço, virei o malhão. Com a minha concertina e a cantiga não desafina, vai ser tão bom este bailão. E o povo todo a dançar, vai ser toda noite a cantar com Miquel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos a ter o pé. Bate na palma da mão. Chegou agora o Miquel Acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Chegou agora o Miquel Acordeão.

amigos, olá a todos, sou Augusto Canário e estão a ouvir uma desgarrada ou uma cantiguinha das minas na rádio Arc-en-Ciel em Orléans, França. Um abraço, salut à tout le monde, divirtam-se e sejam felizes. Vamos embora. Então vamos lá. E ficamos após desafios desgarradinho à maneira. Então é Cristiano Sá, Augusto Moreira, o teu pau na minha fogueira. Já não estou só com este. E agora seguimos com Augusto Canário, tão desgarradinho, mesma maneira. E eu vou cantar deste jeito. Eu vou cantar deste jeito. Que eu sou um tipo porreiro. Reparei cá para o Miranda. Eu sou um tipo porreiro, estou no meio destes dois, a fazer de galheteiro. Faço mais de candeeiro, faço mais de candeeiro, mas a Martinha já terraça. Mas a Martinha já terraça, não vos adianta aos dois, me dá aqui a arrastar a asa. Quero mandar um beijinho lá para casa. Já estou a ficar em brasa. Já estou a ficar em brasa. Oh, senhores, por quem sois? A moça é muito valente, mas não deve chegar para os dois. Miranda, vamos dividi-la. O canário é inteligente. Oh, Marta, anda para aqui. Anda, tu põe-me a mim quente. Ficas tu com a parte de trás e eu com a parte da frente. Eu divido de outra maneira. Hoje aqui esta menina. Ficas tu da cinta para baixo. Para mim é da cinta para cima. Olá! Pombas, atrás tem um bom forninho e à frente o micro-ondas. E tu é da cinta para cima, olha lá o seu murcão. Outra vez. Agora é que estou a ver, olha aí cá o figurão. Quer ficar com a leitaria porque tem cara de mamão. E agora? Estão, para todos os que aqui estão e que estão à minha beira, esta cantiga de agora, que é a cantiga de primeira. Canário, não a quero dividida, eu para mim quero a inteira. Eu para mim quero a inteira e a cantar à desgarrada. E para ti, ó meu amigo, a cantar à desgarrada. Olha, está-se mesmo a ver. A ti não te toca nada. Já começa estragada, cama quando fosse fino, mas agora termina a martinha, já vou.

rezar, pedir perdão ao Senhor. Rebeca, tira uma foto comigo. Sorriso, tira uma foto comigo. Quero uma foto contigo, baby. saber tudo, mesmo proibido, para namorar contigo. Quero mais do que saber. Mostra lá o teu viver. Olá amigos, fala Luís Jorge. Fiquem com a minha música e não se esqueçam de ouvir a Rádio Arcão-Ciel. Um grande abraço e até breve. Agora vai ao racha. Vai ao racha. E continuamos sempre com o mesmo ritmo, Luís Jorge. Só vai ao racha, ou vai ao racha. Ou vai ao racha. Ou vai ou racha. Não há duas sem três, agora é de vez. Ou vai ou racha. Quiseste brincar comigo, sentir o brilho, a emoção. Quiseste pular a cerca, armar e doer, alegrar o coração. Fiquei contente como repetente, tenho muito para dar. Cuidar comigo é um aviso, não sei se vais aguentar. Agora vai ou racha, vai ou racha. Desta vez é de vez, ou vai ou racha, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Não há duas sem três, agora é de vez. Ou vai ou racha. Agora vai ou racha. Vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Não há duas sem três, agora é de vez. Ou vai ou racha. Nada se perdeu numa noite tão quente. Tudo aconteceu. Foi de repente, juntinhos a dançar toda a noite sem parar. Chega, chega para cá, chega, chega mais. Enrola, enrola. Tu não sejas má daqui, tu não sais neste enrola, enrola. Chega, chega pra cá, chega, chega mais. Enrola, enrola. Tu não sejas má daqui, tu não sais. Isto enrola, enrola. Chega, chega pra cá, chega.

Que desejo muita coragem para ela estar a trabalhar. Como vocês todos, não é? Work that body, work that body. Make sure you don't hurt nobody. Come on, baby. Come on, girl, let me rock your world. I said one, two, three, four. Come on, y'all, I get on the floor. Depois que ela me apareceu, e o meu olhar que ativou e prendeu, meu coração vibrou de alegria. O que ela fez foi pura magia. I said one, two, three, four, come on. Ela faria parar o tempo. I said hey, hey, hey, hey. Para cada homem Então é como estava a dizer, com este disco é que vou me despedir de vocês. Desejo-lhe um bom dia de trabalho para quem estiver a trabalhar. Nobody. Quem estiver a descansar, descansa em paz. Come on, call it. Gosto mais, força, coragem. I said one, two. E não se esquece uma coisa. Todos queremos a linda mulher ao nosso lado. Gozar a vida, que é importante. Gozar a vida. Cada é poder. Então vamos lá gozá-la, não é? Pois elas são todas de enlouquecer. Então bom dia de trabalho. Oh, para mim foi um enorme orgulho, um enorme prazer estar aqui com vocês. Hey, hey, hey. Ela faria parar o tempo. Hey, hey, hey, hey. E dou-vos encontros sábado a partir das 14 horas para a nova emissão Portugal Mix. What you got to say, what you got to say. Então tchau, tchau. Com a sua boa semana e até sábado. Tchau, tchau. Mas para mim foi sensacional. Work that body, work that body. Make sure you don't hurt nobody. Com a sua beleza sem igual. Come on, girl, let me rock the world. Come on, baby. Mas para mim foi sensacional. E que são necessários.